Juno 333, contato radar na decolagem, saída da El, vigilância. Da El, Leda Gol 333. Alfa, Quebec. Perfeitamente, neste setor, o centro dispõe das frequências 126.85 e também uma menos utilizada, a 125.45. Boa sorte. Gol no 394, Libra 140, chama centro Recife em 125.1. Gol no 394. É, 1394, confirma? Repito, 1251, chama Recife, boa viagem. 251, gol 1394. 1394. Funcionário 6142, pronto, passeio. Funcionário 6142 para Recife, autorizado nível 350, via para o ISC 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5543. Funcionário 6142. Autorizado Recife. Chanel 6142, correto, filme pronto para pushback selamento. Alfa Romeo Juliette, por gentileza, confirme pátio, PLB? Ciente, Alfa Juliette Romeo, autorizado, voo local no meu pé, no corredor A7, decola da pista 1-7 com primeira curva à direita. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 0133, Alfa Romeo Juliette. Alfa Juliette Romeo, correto para acionamento e táxi, chame a torre 118.95. Esta frequência. Hotel Lima Hotel, prossiga. Prossiga. Cliente, o Hotel Lima Hotel, autorizado ó, Grupo Zulu, é o Nápoles, decola da pista 7. Curva à direita no corredor Axé, 1.000 pés. Controle Salvador, 120.8, torre 118.6, aciona 5512, Hotel e Motel. Constantinho. Puxa na 6326, livre sinal ILS, chama a torre centro E18.95. Puxa na 6326. 18.95, tá, volta. Papai Uniforme, Kilo Alpha Quebec, ciente, copiado seus dados do plano de voo. Mantenha-se em condições visuais na disputa do controle. Controle Salvador, gol no 073. Gol no 073, contato radar na decolagem, saída da El, gol no 073. Subida da El, subida 340, gol no 073. Papai Uniforme Kilo Alpha Quebec, acione código 2211. uniforme Kilo Alpha Quebec, mantenha-se em condições visuais, não há traço de conhecimento do controle a reportar. E caso perca contato com esse controle, ao ingressar na terminal de Aracaju, através da cidade do Conde, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Até lá, mantenha esta escuta. Passa 140, chama Recife 1251. Recife 1251, uma boa tarde, até mais. Boa tarde. Tango India Papa Oscar. Tango India Papa Oscar, mantém-se em condições visuais, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Position number, number 4, request push on stack. Clear with Papa Oscar, thank you, Sierra Sonar 315. Push on stack, over to the best, 61. November Alpha, regresso pelo litoral, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Toma, 3154, identifique DS-050, chegada a Mari, então 3154. Gol no 073, passa 1170, chama centro Recife em 125 decimal 1. 251 no 073. Sobre Salvador, muito boa tarde. Parra Tanco, hotel Limatã transfere. Está sendo a decolagem, informe suas intenções no voo. Cheia, até bloqueio do farol da Barra, senhor. Pós-cruzamento, corredor caixa-prego, vai manter mil pés após o bloqueio do farol, de, farol da Barra, o hotel e motel. Ah, ok, ciente, né? Destino Eunápolis, no sudoeste da Bahia. Ciente, repórter livrando o farol da Barra. Hotel Limotel. Batalha no farol da Barra, Hotel Limotel. Tive fome, seu tempo total de voo. Ah, rota fora? Ciência, um momentinho só. Se possível, coordene com a equipe de solo para realizar seu pushback mais a retaguarda, como se fosse no gate 5, lá ingressando no pátio 3, para então dar passagem para o tráfego da companhia que já está aguardando o gate 1. No... Afirmativo. Outer ground, Ocean X 6315, ready for taxi. Passengers 162. Endurance 4 hours and alternative canal. Ocean X 6315, taxi. Ocean Air 6315, clear taxi via India, Alpha, holding point runway 10, contact tower 118.95, QNH 1020. Good afternoon. Air taxi via India, Alpha, holding point 118.95, 810, good afternoon, 6315, follow up taxi. Controle, Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, boa tarde. Victor Mike Quebec, Cairo, pra Salvador, passou através da Cruz, na Cruz, Paris, canal 0161, mantendo uma visita. Ciente, mantém-se em condições visuais no corredor Vera Cruz, reposta para ingresso corredor Interlagos. Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, passou através da Cruz, Interlagos, Liga 1805, estima grupo de Zulu Eunápolis, o Papatango Hotel Lima. Ok, obrigado. O controle havia questionado também se seu tempo estimado de voo, mas já que o senhor nos forneceu o estimado de pouso, o controle agradece. Papatango, Índia, Papa Oscar, atento o helicóptero, fazendo voo na localidade do bairro lá de Cajazeiras, mantendo-se em condições visuais. Afirmativo, senhor. A nave está no tráfego, já tem o campo a vista. Gente, Índia, Papa Oscar, torre 118, decimal 6. 118, com 612. 1895, Índia, Papa Oscar. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Vai livrar aqui em Cajazeiras para regresso do noroeste, se aproximando, já tá no visual com o campo, com regresso a Gadabata. Ok, Mike Juliette Romeu. Chame também a torre, 118, decimal 95. Bono 95, grato pela colaboração, senhor. Um abraço. Disponha. Boa tarde, 3192, informação Tango. 3192, aciona identificação DEF 060, chegada a Mare. 060, chegada a Mare, aqui Controle Salvador, boa tarde, Golden 701, sente na informação Yankee 4, passa nível 200. O Gol 1701, na sua identificação, desce 070, chegada a Mari. Desce ao 070 na Mari, Gol 1701. Papa Romeu, Indiano Vambaral, para a torre em 118.95. Para a torre em 118.95. 2 de Salvador, nós está por dentro da velocidade para o Gol 1701. Ok, Gol 1701. Informa o tráfego, sua posição 12 horas, 8 milhas, Airbus 320. Ok, afirmo. 2509, devido ao tráfego que lhe foi informado. Já permitiu sua entrada no gate 01? Tá, bem, que é 13,5, muito obrigado pela operação. Hotel Lima Hotel, controle ciente. Não há tráfego de conhecimento a reportar. Frequência livre para o seu voo. Tenha um bom voo, boa tarde, Papa Tango, Hotel Lima Hotel. Boa tarde também, bom voo e bom feriado. Falou, Salvador, boa tarde. Falou 4065, pronto, cópia? Avô 4065 para Campinas, nível 360 autorizado, via Upper Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após que prossegue conforme rota do plano, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5577, azul 4065. Entenda da El Departure. Não worries, thank you. Azul 4065, correto, time pronto para o feedback, finalmente. 154 desse, mantenha 3 mil pés. 3 mil, confirmado, ouvido em 1. Afirmo. Felipe 5489, chame centro em 126, decimal 0. 1260, obrigado, até daqui a pouco, Salvador. Torre 1895, aciona 0153, quilo Romeu, Oscar. Então, Mike Beck, gente, mantenha esse visual, guarde transferência. Quilo Romeu Oscar, acionamento táxi, torre 18, decimal 6. Confirmando 18895 a torre. Quilo Romeu Oscar, confirmando 18, decimal 95 a torre. No 701, controle, vetoração radar para sequenciamento, curva direita pro 045. Direita 045, é esquerda 045, né? Firmo, esquerda 045. Esquerda 045, descendo para o 070. 42, 1003, 40, Aracaju. Oxanerme 142, táxi via Patiuno em de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 020, boa tarde. Uno é o quase inicial, com a da 10, boa, 1020 agora. Controle ao Papa Romeu Tango de Abravo. Papa Romeu Tango de Abravo. Decolado da R-Máximo, tensões sobrevoam no ponto de Aratu. Ok, Papa Romeu Tango de Abravo. Observa a aeronave que passou acima da sua na aproximação fixa no 7, a outra em aproximação da presente, curva à esquerda, voe direto ao porto de Aratu, mantendo-se em condições visuais. Papa Romeu Tango de Abravo. Está mantendo 500 pés e vai manter visual até Aratu. Tango de Abravo. Visual com o 7, Luta Mike Beck. Ok. Retomar Quebec, chame torre 118, decimal 612. Ou 118.95. Retomar Quebec, 392, desse mantenha 050. Air Portugal Azera 2 na rede Kentucky descend and maintain 4000 feet 1020 bound for arrival. Dan 3154 reautorizado para 2000, livre ILS altímetro 020. Autorizado. ILS 3, remontar estabilizado, descendo para 2000, 1020 mais 2, na 3154. Ok, Alfa Romeo Juliet, ciente, mantenha-se em condições visuais, a partir desse ponto, prossegue até onde? TGL Valença, ciente, dá presente frequência livre, informe para o regresso. Alfa Juliet Romeo. Papa Alfa, Tango Tango, acione identificação, chegada a mão, reporte para a descida. Vai botar para a descida, não tem tempo. Aqui, 5.3192. 3192, reautorizado para 3.000 pés, altímetro 1020. 3.000 pés, 1020, solicita descer direto a 3.000, sem anti-TAP. Calibrada a restrição em TAP, 3192. Gol no 701, ajuste no 020, desce, mantenha 4.000, mantenha a proa, redução 2.009. 4.000, com 1.020, reduzindo 2.00, gol no 701. Alfa Tango Tango, controle, desça e mantenha nível de voo 050, Alfa Tango Tango. Tá 3154 estabilizado. 3154, ciente, completa aproximação final ILS, pista 10, chame torre 118.95. 18.95 a torre agora, tá 3154, boa tarde. Boa tarde, 777, boa tarde, direto ao mar e desse mantenha 070, sua identificação, vigilância. Oceanair 6315, passing the 150, Kentucky Receive Center at 125, decimal 1. Receive Center 1251, Oceanair 6315, so long. Negativo, X-Men Charlie Foxtrot, para acionar meu táxi, torre 118, decimal 95, uma boa tarde. Decolagem, sai da PUCA, vigilância. PUCA, vigilância, passou. TAM 3192, desse mantenha 2000, está livre, LS, via chegada, chame estabilizado. 2000, autorizado LS, TAM 3192. Uno 701, desce, mantenha 3 mil pés, curva direita para o 060. 3 mil pés, direita 060, Uno 701. Qual o limite da proa, por favor? Bom, o limite inicial é o localizador e poderá ser alterado. Obrigado. Uno 701, reduza Uno 80 nós, mantenha a proa e reporte o localizador. Ok, mantendo a proa, reportará no localizador, está reduzindo aqui para 160 nós. Ok, sim. Uno 777, desce e mantenha 050, chegada Mari, o Uno 777. Para Natal? Afirmativo, objeto 5856, 350 para Natal. Aguarde cópia, objeto 5856. Aguarde. O 3 é confirmado para o 701, está autorizado? Firma autorizada, aproximação ILS, reporte estabilizado no LOC. Ok, autorizado, reportará estabilizado no LOC, no 701. Interceptou agora o localizador, no 701. Deixa no 701, tá livre, LS. Autorizado, LS, no 701. Zota, 3192. 3192, Duna, completa aproximação, torre 118-95, tá 3192. Chama agora a torre 3192, até já. Uno, reporte full ILS. Já está estabilizado, no 701. Sim, está livre a aproximação, altímetro 1, 020, aguarde a transferência. Uno 701. Sax 4065. Pode informar a distância do tráfego que nos precede, na frente? Ah, para o Uno 701, afirmo. Bom, aumentou um pouco em relação ao nosso primeiro contato, agora está com 7 milhas, 7.75 milhas exatamente. Beleza, que a gente reduziu aqui, o que deu para reduzir? Ficou perfeito, melhor que isso. Beleza. Web 5856, cópia. 5856 para cópia. 5856 autorizado, Natal, nível 350, via peso 10. Decola da 10, esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5005.